Ei, DJ Edielson Batidão, agora é marcante. Agência de Viagens Prime Turismo. Sub-Zero Refrigeração. Então tudo bem, você decidiu pensar mais. Em meio à nossa crise, se é assim, tanto faz. Edielson Batidão, dale meu DJ, arrebenta pra rapaz. Você dançar, é da Marambaia, essa galera de Belém, é da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som dá um show, sempre nessa onda de fazer você dançar, é da Marambaia, essa galera de Belém, é da Iguara, meu bem. Didi Paz, meu nato, faz você balançar, solta a batida desse... Ei, segure suas emoções, aqui você recorda no Som das Marcantes. Bom DJ, Edielson Batista. Sua diversão é garantida. Edielson Batidão, tocando o que a galera gosta de dançar. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, boy, boy, boy, boy. Dance, dance, dance,

banda Pororoca, a onda que faz você dançar. XP. DJ Edielson Batidão, ele faz você dançar, ele te contagia, ele vai pra cima. Se liga na viagem, na batida desse som, tem comando a galera, é o novo pote som. DJ Jango agitando, fazendo você dançar, detonando só as balas pra galera não parar. Venha pra cá, venha curtir, vem balançar, com o novo pote som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar, DJ Jango no comando, só as balas vão tocar. Pote som, só sucesso. Agora você vai dançar. É o pote som, as melhores balas DJ Jango vai tocar. Pote som, só sucesso. Agora você vai dançar. DJ Elias Maluco, sucesso. Ei, te liga. É, DJ Edielson Batidão e Maiara Gemac. Edielson Batidão, não tem como comparar. E se bota a galera pra dançar. Edielson Batidão, um DJ pra fazer a diferença. Um DJ pra fazer a diferença. Oh, Elson Batidão. Michael da Sony Zero Refrigeração. Are you ready? Are you ready? Edielson Batidão, bora recordar. Libera o som das marquetes. Agora. DJ Edielson Batidão. Batidão! Quando lembro dos momentos que passamos juntos. DJ Edielson Batidão. Solta som pra essa família, meu DJ. E vamos recordar de verdade. Não deixe seu impulso se precipitar, dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção me ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Depósito e mini mercado Damon. Cheia de Elson Batidão, com humildade e simplicidade, conquistando você. Edielson Batidão, detonas marcantes pra galera, meu DJ.

É uma paixão. É o palpiço. É o arrasta povão. É o palpiço. É quem agita a galera. É o palpiço. Alô, galera de Macapá. Aqui quem fala é o cantor Adilson Ribeiro. E os meus sucessos você ouve com meu amigo DJ Edielson Batidão. Vai, DJ Edielson Batidão. Não percam neste sábado, lá no Oleiro Lá. Estarei com vocês, cantando e dançando na onda do brega. Estarei na Escápole e lá no África Mar. No Colarinho Branco e no Florentina também vou estar. Não percam neste sábado, lá no Supim Pasba. Xodó e Pororoca, no Calamazu, vou cantar e dançar. Tapera, drinks, bora, bora e bolero. No Palmeiraço, no Mormaço, no Latino. No Boliboli, no Grêmio Rodoviário. Na ABB e no Palácio dos Bares. Vou cantar, vou dançar, vou dançar, vou cantar. Vou cantar, vou dançar. Vou dançar, vou cantar. DJ Edielson Batidão, fazendo a festa pra você. Eu vou pegar o ladrão, eu vou deixar ele bufando na prisão. Ladrão, eu vou pegar o ladrão, pra ele deixar de andar roubando o coração. Eu vou pegar. Esse safado, ele vai ver o sol nascer quadrado e se arrepender de roubar coração. Ladrão, ele já está com os dias contados, já foi multado, vai ser condenado sem direito e sem perdão. Ladrão, sou cabo, dizem que eu sou cão, podem me chamar de cabo. Ideia de Elson Batidão e Maiara Gimaki, juntos em um só movimento. Cidade do amor do meu interior, e quando eu chegar, quero dançar. No brega-pop, eu vou te amar. E quando eu chegar, quero dançar. No brega-pop, eu vou te amar. Cidade do amor do meu interior, e quando eu chegar, Batidão, o que faz a diferença é o talento. Nosso amor é um barco sem velas, a deriva no mar da paixão. Marinheiro não vive em terra, sempre deixa saudade em alguém. É em cada cais ancorado, deixa o teu nome gravado. Deixa eu entrar. Cala, quando a

Edielson Batidão, mais uma vez mostrando que tem talento. Na cadeira rubinado, com cara de otário todo depenado. Hoje encontrei com ela, ela quis correr. Peguei pelo braço e disse: as minhas coisas tu vai devolver. Levei ela pro motel, foi pedindo desculpa, porque naquele dia ela me arrubinou. E eu ali calado só imaginando. Só que hoje o feitiço vira contra o feiticeiro, é a caça contra o caçador. Deita na cama e vira pra mim, Rapunzel. Eu quero o anel. Que eu não quero reclamação. Devolve meu cordão. Ninja! Devolve minha pulseira. Devolve minha carteira. Senão tu vai sentir. É muita dor a noite inteira. Agora vou pela frente sem ter dó. Devolve meu paletó. Devolve minha calça. Devolve meu sapato também. Depois desse trato que eu te dei, tu não arrumou. Boneca! Otária! Isso é problema, hein? Devolve meu bagulho! Que papo é esse? DJ Edielson Batidão! Fazendo toda a galera recordar! Cheiro verde! Ela chegou sem avisar. Verde. Meu anjo é você, não vou te perder. Meu anjo é você, preciso te ter. Meu anjo é você, não vou te perder. Meu anjo é você, preciso te ter. De Elson Batidão, Batidão, colocando vocês pra dançar. A festa vai começar, está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de Castanhal. Tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar. Energia e emoção, vem dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Arrebentão. Mexe com meu coração. Vem dançar com vibração. Vai arrebentão, detonando de montão. Vem dançar com vibração. Comercial Cardoso. Fone 3242-5033. Vem gatinha, vem comigo, vem curtir com emoção. Coladinha no meu corpo pra dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Vai arrebentão. Agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Vai arrebentão, mexe com meu coração. Vem dançar com vibração. Vai arrebentão, detonando de montão. Vem dançar com vibração. Esta é pra você relembrar. Sente só. Edielson Batidão. Ele vai pra cima. Viajei no teu olhar, no teu corpo sedutor, no teu jeito de falar, fez eu me apaixonar. E ao som do musicar, a noite fica tão linda. Vou dançar só pra você, no meu corpo. as músicas que você gosta de ouvir. Que tudo pode acontecer, sei que ele vai nos envolver. Sua magia está no ar. Ele excita, ele conduz, puxa pra todos seduz. Ele é o som que vai nos guiar. Essa noite vai ser muito especial. Junto Rebo e Jota, Jota, o poderoso chefão, conquista seu coração, conquista seu coração. O poderoso chefão, conquista seu coração, conquista seu coração. Essa noite vai ser muito especial. E aí, DJ Edielson Batidão, detona as marcantes e faz essa galera vibrar. Refrigeração. Rolando na areia. Oficial Cardoso. Demorou. Se liga. DJ Edielson Batidão, tocando o que a galera gosta de dançar. Edielson Batidão. Olhos profundos, melhor momento. Eu só fiz essa canção pra revelar meus sentimentos, pra dizer que você mora no meu pensamento. Sonho acordada, quantos minutos, pra dizer que teu sorriso ilumina o meu mundo. Impossível te escrever, vou cantar. DJ Edielson Batidão, todo o seu talento e profissionalismo em um só lugar. Já sei que é tarde para essa confissão. Já sei que o tempo não mudou seu coração. Eu te amo, volte atrás. A distância dói demais. Me dá um minuto, eu preciso pensar. Me dá só um minuto, eu preciso te explicar. Já te dei oportunidade, mas você pisou na bola. Não sei se meu coração vai perdoar. Quando acordo aqui não está. Amor, ouço o que eu digo. Toda noite eu necessito. DJ Edielson Batidão, com a capacidade de esbanjar alegria por onde passa. Dá pra entender por que você se foi. Volta pra mim. Vai lembrar do meu amor. Nada vai mudar. batidão. Libera o som das marcantes agora. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite, como eu preciso encontrar você. Tão longe estou, vem me encontrar. Vem me buscar, vem me amar. Estou aqui, penso em você. O nosso amor não acaba assim. Eu sei que preciso, nem o nome, nem o beijo. Essa distância dói demais. Elson Batidão, tocando o que te toca. O fenômeno do Melody. Quando eu vejo você, fico todo arrepiado, frente a frente. Sei que você me dá valor, me olha quando vai dançar, teu jeitinho a me conquistar, como é gostoso. Depósito e Mini Mercado Deimo. Sub-Zero Refrigeração. Comercial Cardoso. Agência.